André Cidiz, o mural de Ibi Coara. Essa é a nossa pra estourar em todo o Brasil. Em nome de Elias Produções, Pabu Produções. Alô, Luan Lima, meu parceiro Guto, essa é a nossa. Vem aqui, ó. Vai. Sexta-feira ainda é pouco, sou diferenciado. De segunda a segunda, chama que eu tô colado. Baladinha, camarote, aceito o ano inteiro. E a minha lasca chegou. Chegou o chefe do piseiro, oh! Chegou o chefe do piseiro, oh, oh! Chegou o chefe do piseiro, oh! Chegou o chefe do piseiro, aumenta o som do paredão, tô todo desmonteiro, vai! Chegou o chefe do piseiro, oh, oh! Chegou o chefe do piseiro, oh! Chegou o chefe do piseiro, aumenta o som do paredão, tô todo desmonteiro. Charlie, só gravações, papai, gravando tudo ao vivo. Chegou o chefe do piseiro em nome de Fábio Produções. Aumenta o paredão. Vem! Sou eu, meu sou Queiroz, o chefe do piseiro. Aumenta o som do paredão. A mulherada vem se mesmo. E quando amanhece, a farra continua. É só chegar em casa e sair de novo pra rua. Vai! Sou chefe do piseiro. Eu sou chefe do piseiro. Sou chefe do piseiro. Aumenta o som do paredão. Eu sou chefe do piseiro, oh, oh. Eu sou chefe do piseiro, sou chefe do piseiro, aumenta o som no paredão, cantando chama na bota, papai. Manda abraço pra rapaziada do grupo de montaria independente, a melhor de Nazaré das Farias. Alô, Bacaminho da Roça, meu parceiro Vitor Hugo, tamo junto, papai.